Bom, avião 73, bom dia, autorizado Brasília, nível 380. Decola pista 10, curva direita, subida Arboruno, Elefa, após a peso 17. Transponder 5566, controle Salvador 119, decimal 8. Gente, voo 173, autorizado Brasília, conforme o prazo de voo nível 380. Decola pista 10, com curva direita, perfil Arboruno, Elefa. Pode ver Zulu 17. 566 transponder. Controle 119, decimal 8. Ou 97. Avião 73 correto, um canto para pushback assinamento. 6225, aciona a educação via chegada. Bom que desse mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro no zero ou não. Centrizino 71, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista na zero, curva à direita, subida São Vuno, transição Mótiva, via Pezuluna, zero Tabaté. Transponder 5570, controle Salvador, 119.8. Correto, chama para pushback acionamento. Bom, 973, pushback e acionamento no 9. Poxa, 9 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 973. Salve, Salvador, bom dia, bom, 961. Então, Delta para Galeão. Bom, 9.6, bom dia, 4 minutos, cópia. Bom, 9.6, cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista na zero, curva à direita. Direção Vuno, transição da Oculus. Via Pesolo 44, seguro, apenas November 857. MUF, transponder 5571, controle Salvador 119.8. Autorizado, Galeão, nível 360. Fala da 10, primeira curva direita. Apesar do 44, Sambo 1, transição DOC. Terra Gostou, meu, apenas 857, módulo. Bom, 9.6, correto, repasse transporte pushback acionamento. 2 no pé, ajuste altímetro 1011, informe estabilizado sinal procedimento LS 8, pista no 0. Ok, até 2000, vai informar estabilizado 1011. pronto para ataque. Voo 9173, 182 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando com 5. 1973, autorizado táxi via pátio, Índia, baixo pronto no ponto de espera, altimetro na 091. Pátio Índia, baixo pronto na 091, reporta pronto, 979173. O 976 estabilizado, visual com pista? Estabilizou, visual. Logo 2 na frequência 198, decimal 612. 276, bom dia, o 977 bom dia, pouso autorizado, pista na 0, vento calmo. Pouso na 0, bom, 976. Boa 9-1, posição 4. Deixa eu me taxar, boa 9-1. Boa 9-1, 73.0, da 1-0, pronto, visual para 9 na final. Boa 9-1, 73, após 0-9 na curva final, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Fazer o nosso ataque e manter 1-0, 9-1-7-3. Dado procedimento para o 6225. A 6225, autorizado para o procedimento e LS X-Ray, desse mantendo os mil pés, o ajuste 1011, e vamos estabilizando. Mais estabilizado, LS X-Ray, na pista 11, autorizado descer até 2000 pés, Vou acionar a 62. Sol 9776, solo aos 20, libere a direita, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Direita Alfa, mantenha antes da Juliette, 173, decolagem autorizada, destino 0, vem com 0, 1 a 0 graus, 2 nós. Livre decolagem, 0, 1 a 0, 173. Utilizada da direita via Índia, no ponto de espera, chame reporte pronto, destino 011 no Gol 1961. Direita, na direita, ponto de espera, pronto, marca 001 no Gol 1961. Com 9776, autorizado Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette, 4, 9, 7, 7, 7. Com 9173, decolado aos 22, sob controle Salvador, 119, decima 8, bom voo. 098, controle 9173, bom dia. Bom dia, Gol 9173 de Colômbia, 200, Arbor 1. Gol 9173, contato em radar, decolagem, submando nível 380, via saída Arbor. 380 via Arbor, 9173. Mais. Eu vou alinhar a decolar. Bora 961. Segmento, chama agora tudo na sequência 1118, decimal 62. 1182, Oxalé 62. 1182, decimal 62. A 62, sim. 1182, Oxalé 62, bom dia. Salvador, Chanel 6225, estabilizado, final ILS-X-Way. Chanel 6225, pode ser aproximação, aguardando a autorização de pouso. A gente aguarda a autorização, Chanel 6225. Nós vamos 73, voo ILS. Fica até ILS, nós vamos 73. Chanelinha 225, pouso autorizado, pistana 0, vento variável, 3 nós. Every pouso 35, pistana 0, 25. Gol, avião na 61, decolada 225, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Contato radar na decolagem, submata nível 360, via saída, São Bruno. Via São Bruno, 360, 1961. Chanel 6225, solo aos 28, libera a incidência, táxi via Alfa Juliette, ponte meia dúzia. Alfa e Juliette, para o meia dúzia, ou Chanel 6225. Nós vamos sair de 3, chama agora o centro de Recife na frequência 1260, alterna 128, décima 8. 260, alterna 288, voo 9176, bom dia. Bruno 961, chama agora o centro de Recife na frequência 1-28-35, alterno 25-1. 2835-25-1, bom dia. Amador, já 3171, nós estamos na posição 1-3, tracionamento na posição posterior do pushback. Em tracionamento, reparte plantora pushback. Salvador, bom dia, Lançarido 2221, uma autorização repetitiva barreira, informa adequadamente que não cumpre o gradiente superior. Gente, Lançarido 2221, prepare Momo, Vataque, aguarde cópia. Preparando bom, Momo, Vataque, aguardando 2221. Pelo 2221, cópia. Autorizado barreiras, nível 160. Decola da pista na zero, curva à esquerda. Subida Momo, transição Vatape, via Whisky 42. Transponder 5576, controle Salvador 119.8. Autorizado barreiras 160, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Vatape. Whisky 442, transponde 576, 19.8, controle. Presumindo o no protegimento correto, inicialmente mantendo a restrição inferior da subida Momo. Ciente, 221. Autorizado, chame táxi. Chamarei táxi, 3171. 3171 para o táxi. 225 a bordo. 3 horas e 50, alternando com. 3171, táxi autorizado via parte principal Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste na 012. Ajustado na 092, parte principal Índia para o ponto de espera, vai reportar em sonho. Alto, portaria 221 para posicionamento. Aeronave da TAM, retaguarda, autorizada e chame táxi. Autorizada após aeronave da TAM, chamada para o táxi 221. TAM 3053, bom dia. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida São Bruno, transição do Óculo. E Iberdulo 44, seguro, Aperna Vember 857, Moço. Transponder 5004, controle 119.8. Procedimento correto, reparte pronto para o pushback acionamento do 3153. TAM 3171, pronto no ponto de espera da 1-0. 3171, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 350 graus, 02 nós. Autorizado alinhar e decolar pistão 1-0, TAM 3171. No táxi autorizado via parte até o ponto de espera da pista 1-0, altímetro 1-0-1-2, reporte pronto. Via parte até o ponto de espera da 1-0, reportará pronto, passarei 2-2-2-1. passarei 221, nós com ponto 0 da 1-0, pronto. Passarei 221 na Lima, tem funcionando 0. A Lima tem, o passarei 221. Centrismo no 71, decolado 51, chame controle Salvador 119, destino 8, bom voo. 198, bom dia, Felipe, fazendo 3171. Controle Salvador, bom dia, eu tenho 3171, passa 1500. 3171, contato radar no decolagem, tudo mantém nível 320, via saída Salvo 1. Via saída Salvo 1, eu tenho 3171. Vem encerrar, vou ficar de pista que decola. Informe o Mike Sierra Golf, autorizando Sierra November, Quebec Uniforme, nível 100. Decola da pista 97, curva à esquerda, subida Momo, transição WhatsApp, via rota do plano de voo. Transponder 5024, controle de Salvador 119, destino 8. Boa, Leda, Sam. Prezado, está 3171, vou Leda. Mando Leda, 3171. Transponder 5024. Pegou, o protegimento está correto, reporte pronto para pressionar. Transponder 5023 autorizado, chame táxi. Passarela 2321, decolado aí 53, chame controle Salvador 119, decimal 8, com voo. 198, bom dia, o passarei 222. Controle Salvador, bom dia, o passarei 2221, decolado, perfil da mão. Passarei 2221, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 160, via saída Momo. Sube, mantém 160, perfil da saída Momo, passarei 2221. Até o Romeu Golfo, com gentileza, quantas milhas se afasta? Papa Romeu até o Romeu Golf, quantas milhas se afasta? Então, Salvador, afasta 10 milhas e após pouso nem rimar. Papa Romeu até o Romeu Golf, voo local em rimar em rimar. Decolando com proa sul, proa do litoral sul, 1.000 pés do corredor axé, acena 0142 e controle 119 decimal 8. Controle o TAN 3171, na possibilidade de voar, motiva. A 500 pés, o protegimento está correto, estou pronto para acionar. Aguarde o Furef. Gente, aguardando 3171. Controle, parceiro 2221, atingiu 3.000 pés. Parceiro 2221, não temos tráfego no setor norte, prosseguindo para Salvador. Considerada a restrição de, cancelada a restrição de altitude no, na saída mão. Mantenha 160, passarei 2221. Submantenha 160 sem restrições, confirma. submantendo 60 sem restrições. Afirmativo, submantendo 60 sem restrições do passageiro 222. Salvador, muito bom dia, Genaro 6265, autorização Brasília, 380. Genaro 6265, bom dia, autorizado Brasília, nível 380. Decola da pistana 0, curva direita, subida Arbor 1, Elefa, via Pesumo 17. Transponder 5032, controle Salvador, 119, decima 8. Autorizado para Brasília, 380, nível de Corona 0, primeira direita, Arborona, Lepo, 3097, plano de voo, 50320, transbom 08, o controle é o 6225 da Ocean. Patch, pronto para o feedback assinamento. Reportarei. Para o táxi, Dan 3153, 139, Campinas, 0343. Táxi autorizado via Patch Índia, reparte pronto no ponto de espera, ajuste na 012, na 3153. Patrulha 201, bom dia, autorizado Campinas, nível 320. Decola da pista 1-0, curva direita, subida São João 1, transição ótima, via Perdulo 1-0, Ubave, Perdulo 1-6, conforme a rota do plano. Transponder 5034, controle 119, decimal 8. Azul 4201 no cotejamento correto, reparte pronto para o pushback e acionamento. Direto para cá, eu passarei 2221. Não, poderia confirmar o código transponder, seria 3004 ou 5004? 5004. 5004, obrigado. Então, bom, não trafegou no setor, no aeródromo vento 3,0 grau, 019, reporte fora do solo. Barreiras. Autorizado direto Barreiras, o passageiro 222, no braço. espera da 10, TAM 3153. TAM 3153, autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 3, 20 graus, 01 na nós. Alinha e decolar da 10, TAM 3153. Sim. Vou ficar fora do solzinho, sucesso para o Whisky. Tô lá no hotel, Romeu Golf. Espero sua decolagem, agora o 02 e gasto transferente. Guarda, Golf.